Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Musicália. Conheceram esta voz? Eu digo-vos de quem é que é. Sheena Mary Bernadette O'Connor, nascida a 8 de dezembro de 1966, atualmente com 44 anos. Nasceu em Dublin, capital irlandesa da República da Irlanda. Sabe tocar piano, flauta e, indiscutivelmente, cantar. O seu primeiro trabalho foi lançado em 1988, Lion and Cobra, e em 1990 lançou o seu segundo trabalho, do qual fazia parte o single Nothing Compares to You, que alcançou de imediato o primeiro lugar. Sheena O'Connor teria sido uma cantora de sucesso, possivelmente, se as suas atitudes não a tivessem estragado. A mais emblemática foi o de ter juntado a uma seita e, por isso, ter sido excomungada e, pouco depois, ter rasgado em público uma fotografia do Papa João Paulo II. O ato foi reprovável e, aliás, foi reprovado e Sheena O'Connor, a partir daí, acabou por iniciar uma fase de isolamento. Mais tarde anunciou que fazia parte de uma igreja irlandesa e que iria dedicar-se mais à família e ao seu próprio espírito. Por mais de uma vez, Sheena O'Connor anunciou que iria retirar-se dos palcos, mas nunca o fizera, até 2003. Lançou 8 trabalhos em estúdio, mas o que alcançou maior sucesso foi, sem dúvida, I'm Not a Girl, com Nothing Compares to You. Faziam parte, aliás, gravou ainda outros trabalhos, um dos quais, de 1992, do qual fazia parte Don't Cry For Me, Argentina. Neste mesmo ano, ela recebeu a maior vaia, como se costuma dizer, de toda a sua carreira. Não é por ter cantado mal, era porque simplesmente não estava a agir de acordo com aquilo que era correto socialmente. Ou pelo menos assim entendiam os fãs, que acabaram por fazê-la sair mais cedo do espetáculo em homenagem a Bob Dylan. Depois deste primeiro tema que acabamos de ouvir, Jackie, do seu primeiro trabalho, vamos agora ficar com dois temas do álbum de 1990. Feel So Different, do álbum I'm Not A Girl, e do mesmo álbum, a faixa número 6, Nothing Compares To You. São os dois temas que se seguem nesta emissão do Musicália. God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can. And the wisdom to know the difference. Me plenty. I put my arms around every Em 2003, Sinéad O'Connor anunciou que não iria mais voltar aos palcos. Apesar de já antes ter anunciado e ter de facto voltado, parece que desta vez é mesmo a sério. 8 anos envolvidos e não há sinais de Sinéad O'Connor. Vamos fechar com dois temas do álbum I'm Not a Girl, de 1992, o tema Black Coffee e Don't Cry for Me, Argentina, um grande sucesso que já era conhecido e aqui é interpretado então por esta cantora irlandesa. É desta forma então que terminamos mais um Musicália. Foi um prazer enorme estar consigo. Eu estou de volta amanhã para mais algumas músicas de artistas que bem conhece, ou melhor, neste caso, músicas que até conhece, de artistas que não são assim muito conhecidos, já que amanhã temos mais uma edição dedicada ao Chill Out. Fique por aí, já a seguir, Jonas Santos traz-lhe Uma Noite Entre Todos. Até amanhã! Slept a wink. I walk the floor, I watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down broom. I'll never know a Sunday in this way. I'm talking to the shadows, 1 o'clock till 4, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams too dry. Now man is born to go, I love him, and woman's born to weep. To stay at home and tend heaven and drown her past regrets in coffee and cigarettes. I'm mourning all the morning, mourning all the night, and in between it's nicotine, not much hard to find. Feeling love as the ground is driving me crazy. This waiting for my baby to maybe come around. easy. You'll think it's strange when I try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done. You won't believe me. All you will see is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you. I had to let it happen. I had to change. Couldn't stay all my life down at heel, looking out of the window, staying out of the sun. So I chose freedom, running around trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected it to. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. And as for fortune, and as for fame, them in, though it seemed to the world they were all I desired. They are illusions, they're not the solutions they promised to be. The answer was here all the time. I love you. To know.